Esse é Daniel Filho, uma nova história, menina. Portal do Arrocha. Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado e raparigueirinho. A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor. Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado e raparigueirinho. A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor. Aonde eu chego é assédio noite e dia, no meio da putaria doutorzinho estourou. Tudo arrumado, sou playboy, sou estourado, só com as tops do lado, a mulherada grita alô. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Raparigueirinho, alô pra mim. Chegou o doutorzinho, alô pra mim. Chegou o doutorzinho, alô pra mim. Chegou o doutorzinho. Sou conhecido como filho de papaizinho. Isso é Daniel Filho, menino. Desmantelado e raparigueirinho vaqueiro. Fez assim, desmantelado e raparigueirinho. A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor. Foi meu pai quem me fez assim, desmantelado e raparigueirinho. A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor. Aonde eu chego é assédio noite e dia, no meio da putaria doutorzinho estourou. Tudo arrumado, só com as tops do lado, sou playboyzinho estourado. Aonde eu chego tem alô. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Desmantelado e raparigueirinho. Alô pra mim, chegou o doutorzinho. Conhecido como filho de papaizinho. Estúdio A, é qualidade, velho. WA Produções.